Tem vezes, tem dias que eu tô legal de curtida. Tem horas que eu penso nos conselhos daquela mina. Aquela mina da minha periferia, que me dá autoestima, valor à minha vida. Obrigado, Maropa, por me fazer sentir que posso. Eu já me sinto poderoso olhando pra sua foto. Então vem, siga minha lei, seja minha refém. Entre na minha mente pra me fazer muito bem. Vou convidar todos os meus manos pra fumar uma bomba. Fuma 3 gramas da boa pra mente vir à tona. Alô, Júnior, vamos se fechar na velha esquina. Vamos dar um bico no patrão e cair na pracinha. Chegando no patrão, o movimento tá calmo. Vamos lá, antes que os homens os peguem no ato. Temos que se cuidar com a raça do diabo. Se nos pegarem com fino serviço comunitário. Eu não faço apologia, só sigo na minha. Curtindo muito loucão, com os manos na periferia. Tá chegando o Tupac, é hora de acender. Taca fogo nessa bomba, de uma vez tá esperando o quê? Foi você que me mostrou o mundo. Ô Maropa, com você eu sempre entendo tudo. Ô Maropa, claro que você pra mim é tudo. Adoro quando você me deixa vagabundo. Ô Maropa, foi você que me mostrou o mundo. Ô Maropa, com você eu sempre entendo tudo. Ô Maropa, claro que você pra mim é tudo. Adoro quando você me deixa vagabundo. Ô Maropa, pra muitos você é demais. Com você dentro da mente todos aqui são capazes. Pois é do seu lado que todos encontram a paz. Mesmo que um dia eu morra, não te esqueço jamais. Você não me deixa nas horas boas nem ruins. Maropa, eu vou com você até o fim. Espera aí, da onde vem o som? É da baia do Tupac, nosso outro irmão. Escutando crime boss no puro pancadão. Conflitos e confusos no grande poder do som. Tem muito mano que se encabera de vir porque aqui são todos da curtida, ninguém é de morder. Pode crer, agradeço, manos, pode crer. Parceiro de responsa sempre no puro proceder. Agora tô aqui fazendo um grande rap. Maropa, seu apoio foi muito bom, não esquece. Você merece, poderosa de fé. Minha rainha, minha deusa, minha vida, minha ralé. Você merece, massa poderosa de fé. Minha rainha, minha deusa, minha vida, minha ralé. Foi você que me mostrou o mundo. Ô Maropa, com você eu sempre entendo tudo. Ô Maropa, claro que você pra mim é tudo. Adoro quando você me deixa vagabundo. Ô Maropa, foi você que me mostrou o mundo. Ô Maropa, com você eu sempre entendo tudo. Ô Maropa, claro que você pra mim é tudo. Adoro quando você me deixa vagabundo. Você é muito linda e eu te peço pra vir. Pra ser acesa e virar cinza na Guarani. Pois eu quero seguir, continuar viajando. As coisas que aparecem em todos que vão passando. Mas eu sigo em frente, bebendo, fumando. Com todos meus manos, apoiando meus planos. Um monte de gente chegando, a gente se esfumaceando. Na esquina chacando, sempre comemorando. Quando sento na calçada, fico relaxando. Sonhando com os anjos, dando certo meus planos. Nossa, eu tô muito chapado, irmão. Tá parecendo até que eu tô em outra dimensão. Um dia vou fazer uma festa pra senhora. Vai ficar na memória a nossa grande vitória. Maropa, a festa vai ser de arrasar. Estamos juntos contigo, você pode acreditar. Ô Maropa, foi você que me mostrou o mundo. Ô Maropa, com você eu sempre entendo tudo. Ô Maropa, claro que você pra mim é tudo. Adoro quando você me deixa vagabundo. Ô Maropa, foi você que me mostrou o mundo. Ô Maropa, com você eu sempre entendo tudo. Ô Maropa, claro que você pra mim é tudo. Adoro quando você me deixa vagabundo.